são os poucos trabalhadores que o Cristo pode contar. Como o seu número é reduzido, estão extremamente sobrecarregados, estão prejudicando seu emprego, sua saúde, seu casamento, seus filhos. Só não são demitidos muitas vezes porque os Espíritos intercedem em seu favor, mas muitos estão sobrecarregados. Nazareno, qual a solução? A que está aqui dentro. Quem ainda não começou, começa também, faz um pouquinho. E aqueles trabalhadores que acumulam coisa demais, como eu acumulava, por orgulho, por achar que eu era muito capaz de fazer as coisas, diminui um pouquinho a carga. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se tiver pesado demais, pessoal, tem alguma coisa errada. Então vamos recorrer a esse estudo em grupo do Evangelho, as pessoas se harmonizam e lá a gente vê quem tem condição de trabalhar. E ser dirigente de estudo do Evangelho é como fazer Evangelho lá, qualquer um pode dirigir. Tem lá um roteirozinho de perguntas e respostas. Quem é que não pode fazer Evangelho lá? Por que a gente não pode fazer Evangelho lá, dentro da Casa Espírita? É a mesma coisa. Então, estudo o Evangelho. Bezerra de Menezes dizia que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita. Começar a trabalhar. E o monitor vai vendo, ah, aquele fulano ali, ele tem um bom conhecimento já, está estudando, está frequentando o ESD, o estudo sistematizado, ou outro estudo, e aí ele poderá trabalhar, sim. Vamos trabalhar. Rogai ao Pai, para que Ele vos envie mais trabalhadores para a sua seara, porque a colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Então, vamos trabalhar no bem. Então, a gente pode ver o que? O orgulho por trás disso, dessa sobrecarga, de não saber dizer não, sentimento de culpa inconsciente na palestra do Alto Perdão. Nós apresentamos um Cristo Consolador. Eu descobri muitas baianadas, cearadas, candangadas, alagoadas, que eu aprontei em outra existência e caí em profunda melancolia por conta dessa revelação, que normalmente a gente não revela para as pessoas. Daí porque a regressão deve ser feita por profissionais de saúde, não é uma prática espírita. Mas, por outros meios, eu descobri uma psicografia, um acidente, um acaso, entre aspas, um problema muito grave que nós vamos falar hoje à noite no Centro Espírita José Eusébio, quando vamos falar sobre depressão e obsessão espiritual. Tem que aguentar Nazareno mais uma vez, né? Vai descobrir. Vocês gostam de fofoca, pessoal? Hã? Então, pronto. Quem gostar de fofoca... Fofoca fraterna, né? Fofoca fraterna. Vai descobrir qual é o meu problema de obsessão espiritual ligado à área da afetividade, das lesões afetivas, da sexualidade, que pode ser uma das causas também da depressão, nos diz o nosso orientador espiritual. Então, vamos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem tiver dificuldade na área afetiva e obsessão espiritual poderá ter alguma contribuição nessa área. Vitimismo, autorresponsabilidade. Ramédio diz que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Não são as pessoas que nos magoam, nós somos quem nos deixamos magoar. Tenha essa consciência. Ah, Nazareno, mas meu pai é muito terrível. Mas nosso pai é apenas um companheiro de jornada. É um espírito igual a nós. Nossos filhos, nós somos irmãos em humanidade. Nós temos que exercitar esse desapego até dessas injunções. Está lá no Bhagavad Gita, está lá o próprio Cristo falando também, ele dizendo que aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, a seu irmão, não é digno de mim. Então, muitas vezes, para nos libertar da depressão, nós vamos ter que cortar um pouco esses laços, cordões umbilicais, obsessões de encarnados. Eu conheço pais, filhos, irmãos, obsessores de seus pais, de seus filhos, de seus familiares. Então, Nazareno, não deixam ser espírita, mas seja assim, assim mesmo. Qual o problema? Ser corajoso como Cristo foi. Porque muitas vezes nós somos medrosos e confundimos o medo.